20 Vivi o dia de match só com as poderosas. Ah, ah, ah, ah. E onde é o afit, meu clã? Que esse é o clube das solteiras atacando de manhã. Tem destino contra, mais uma vez. Não quer mais, embora quer amanhecer o dia. Viciou na madrugada, tá no baile com as amigas e pede só mais uma dose, mais um copo, mais um beijo, mais uma sentada foda. Que nenhuma outra faz. Ai, meu está de batom, muito som, ela tá demais. Ai, o bonde das boquirosa, perigosa. Não quer mais, embora quer amanhecer o dia. Viciou na madrugada, tá no baile com as amigas e pede só mais uma dose, mais um copo, mais um beijo, mais uma sentada foda, cabulosa, faz um giz que nenhuma outra faz. Ai, uma chate batom, muito som. Perigosa.